Fiquei esperando sua resposta. Tudo que fiz foi por amor. E agora você diz: não tem jeito, não tem volta. Pensei que o tempo apagasse, mas vejo que o orgulho é maior, maior que o amor verdadeiro, maior do que eu pudesse enxergar. Me ensina a perceber.